sobe, ela sobe. Tua boca morena, eu tava. paixão. E se alimenta de saudade. Hoje parece mais longe de mim o dia em que te conheci. Será que vou resistir até ao fim à tentação de te ter aqui, a este desejo que

Canal 2. Encontrar um coração assim tão...

Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Telepatia, silêncio, calma, feitiçaria da tua alma, passo a passo. Thank you. coração. Agora encosto minha saudade de nós dois. Abra a janela para a luz que vem depois. É só poeira da caminhada que eu já fiz. Vou me afastando do sonho onde fui feliz, ando perdido. Como uma noite sem lugar, a vida acaba, mesmo sem antes começar aqui. Da caminhada que eu já fiz aqui. Do sonho onde fui feliz aqui. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Põe a mão no ar, vamos festejar e reclamar. Esta noite, põe a mão no ar, esta noite.